Está sendo usado por várias pessoas que vieram para o evento. Ontem estava aqui o Silvio lá de Blumenau, que já foi embora. Aí está aqui o Rafael de São José, está aqui o Edilberto de Sobral, está aqui o pessoal aqui da Secult do governo, está aqui a Luciana. São Paulo. De São Paulo, onde está? Se alguém puder chamar a Luciana. De João Pessoa, a Renata do governo para São Paulo, para começar a usar. Esqueci de alguém? O Fabiano, que vai usar agora. O Márcio, lá do São Paulo, que está usando também lá de São Paulo. Quem? Fabiano, do Ceará. Santo André. Santo André, eu falei, cadê Santo André? Já foi, não sei. Ah, ele foi agora. Então, várias pessoas de vários lugares do país que já estão usando essa tecnologia em estágios diferentes de implementação. E o Ministério da Cultura também, que está prestes a começar a utilizá-la. E o pessoal do Instituto TIM, que foi a instituição que puxou o documento dessa plataforma. Então a gente fez um GT ontem para conversar, para trocar experiências, acho que foi menos um GT de realmente buscar encaminhamentos e ações e tal, e mais um GT de troca de experiências e fortalecimento de uma rede das pessoas que já estão usando e que pretendem usar mapas culturais no seu território. A gente fez um processo de levantamento de demandas, o que as pessoas queriam conversar, todo mundo botou no post-it, a gente colocou isso na parede e agrupou em três grandes temas principais que o pessoal estava com vontade de conversar. Que eram metodologia de implementação do mapa do seu território, funcionalidades e desenvolvimento de mapas culturais no futuro e integração entre mapas e plataformas. Nesse primeiro tema, metodologia de implementação, a gente conversou um pouco sobre os desafios e as dificuldades de se colocar essa plataforma no ar. Tanto do ponto de vista interno, então o pessoal compartilhou um pouco como é que foi o processo lá em São Paulo, lá em Blumenau, mais algum lugar agora, não lembro para Sobral, falando um pouco como é que foi a organização internamente na secretaria, a mobilização, a sensibilização primeiro dos gestores públicos de como é que é a ferramenta, como é que funciona, para que serve, que ela não é um trabalho a mais, que ela pode poupar trabalho a curto prazo. Então, discutiu-se um pouco essas estratégias, aonde que o pessoal esbarrou, aonde que deu certo, aonde que não deu. E nessa discussão, o que o pessoal começou a levantar foi a ideia de se fazer um guia, ou uma apostila, ou alguma coisa do gênero, que não é técnico, uma documentação de como implementar isso no seu território. Então, coisas que você tem que ficar ligado, estratégias de comunicação para dentro da equipe, estratégias de comunicação para a sociedade, como fazer mobilização para as pessoas usarem, como amarrar parceiros estratégicos, como comunicar com os parceiros estratégicos, como dar suporte, enfim, uma série de questões. Vai ficar fazendo piada com a E aí a gente fez uma lista de e-mail de todo mundo que estava lá, e a ideia, como eu falei, é fortalecer essa rede. A ideia agora é que quando Sobral tiver uma dúvida, uma dificuldade do ponto de vista de implementação, pô, a gente fez um edital aqui, as pessoas estão com muita dificuldade, como é que vocês fizeram aí? Ou estão com uma ideia de fazer tal coisa, vocês já fizeram aí, como é que está sendo? Ou até dúvidas do ponto de vista, olha, eu preciso falar com o meu setor de TI aqui para internalizar, o que eu preciso falar para eles. Então esse pessoal trocou essas informações, acho que foi bem, bem bacana, bem produtivo. Aí a gente passou para uma discussão sobre as funcionalidades, o futuro da plataforma. Falamos assim bem brevemente, acho que a gente não queria ali ficar falando desejos de funcionalidades, que cada pessoa, né, São Paulo que está usando, tem um monte de desejos de melhorias e tal. A gente está no Ministério, está pensando um monte de coisa que precisa desenvolver, mas a ideia ontem foi muito mais pensar um pouco justamente na governança, né? Como é que a gente vai conciliar todos esses desejos no desenvolvimento de uma plataforma comum que todo mundo vai estar usando ao mesmo tempo. Como é que a gente vai priorizar isso? Como é que a gente vai resolver conflitos quando surgirem, uma pessoa acha que tem que ir para um lado, a pessoa tem que ir para o outro. Começamos a conversar um pouco sobre isso. A discussão andou para vários lados e uma coisa que a gente pensou, é claro, precisa ter um canal de comunicação. Então a gente falou de ter um canal de comunicação, até para ter aquela documentação que foi o primeiro item, de como implementar e tudo mais. A gente vai estudar, até o Chimutim falou que estava já com isso no plano, de fazer uma plataforma, um site, da plataforma do projeto para agrupar essas discussões, fazer tudo isso. E também falando daí de como seria a formação dessa comunidade. Porque na prática hoje tem pouca gente, tem bastante gente usando e pouca gente desenvolvendo. Então acaba que quem decide o rumo é quem está com a força de desenvolvimento. Né? Por enquanto quem está com a força de desenvolvimento, no caso do Instituto, em parceria com vários municípios, ele está fazendo esse papel de ouvir Santo André, ouvir São José, ouvir Sobral e falar, ok, vou fazer uma coisa que atenda os três. Mas à medida que isso for andando, se as próprias pessoas que estão na ponta também não conseguirem força própria para desenvolver, vão acabar ficando refém do desenvolvimento que está alheio às possibilidades delas. A gente até falou, poxa, seria muito legal fazer um evento como esse daqui a 6 meses, que venha São Paulo com a listinha de demanda deles, que venha Sobral com a listinha de demanda deles, mas que eles venham também com alguma força de desenvolvimento. Olha, eu tenho um desenvolvedor aqui, eu vou voltar para programar essa ferramenta, mas vamos conciliar as nossas demandas para a gente fazer a ferramenta andar numa direção só. Só que para isso realmente acontecer, para isso realmente ser o problema de governança, a gente ter esse problema, a gente precisa ter diversas fontes de energia para desenvolver. Enquanto a gente tiver uma só, esse debate na verdade é um pouco teórico, né? Isso vai acontecer de fato quando tiver várias pessoas com poder de desenvolvimento, de força de desenvolvimento e de por consequência, poder de decisão. Então a gente discutiu sobre isso, apontou sobre isso, acho que reforçou essa necessidade de, também de cada um entender esse projeto como um projeto contínuo de desenvolvimento, uma plataforma contínua de desenvolvimento, para que a gente possa evoluir a plataforma em conjunto. Por último, a gente falou da questão da integração de mapas entre mapas e plataformas. Então, são dois níveis de integração. O que é uma integração de território, várias instalações ou mapas culturais em diferentes territórios. A gente tem aqui o caso, que você acha que é o primeiro caso a ser resolvido, que é o mapa do governo do Ceará dialogando com o mapa da cidade de Sobral. As coisas que estão na cidade de Sobral têm que aparecer no município de Sobral, têm que aparecer no mapa do estado e vice-versa. Como é que você resolve isso, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de governança, de informações e de tipologias, manter, garantir que os objetos culturais, os espaços vão estar catalogados seguindo a mesma tipologia e tudo isso. Então a gente começou a conversar sobre essa governança de tanto de desenvolvimento do software, mas também de metodologias. E também a integração entre sistemas diversos. Então a gente tem, por exemplo, o mapa, e aí vai ter um sistema de eleição do Conselho Municipal, Estadual ou Nacional de Cultura. E aí vai ter uma plataforma de deliberação desse conselho e tudo mais. Vai ter uma plataforma de consulta pública. E como vai ter o site de agenda cultural da cidade, ou vai ter um vídeo de você colocar no seu blog com a programação cultural de samba do teu bairro. E como que essas integrações entre plataformas podem acontecer. Do ponto de vista técnico, essas duas integrações elas se desdobram para debates técnicos. Um deles aconteceu hoje de manhã sobre o login único, né, sobre o ID, o login cidadão. E esse sobre federação, que é a ideia de construir uma rede descentralizada, né, entre mapas, que você não precisa ter um mapa central para dentro do Ministério agregando todos, mas que você tenha mapas descentralizados, que todos conversam com todos, que você consegue ter a informação distribuída, mas nenhum fica totalmente dependente de um mapa central. Todo mundo fica interdependente. Se algum mapa sair do ar, a rede continua de pé. Tem um ponto crítico. Né? Então essas são discussões técnicas que têm que ser tocadas. A gente vai ter um grupo hoje à tarde do pessoal para tentar encaminhar isso um pouco. E também discussões políticas. Né? Quando a gente fala desse login único, e dessa federação, dessa governança colaborativa, isso desperta um monte de questões que a gente vai ter que lidar no nível político, no nível do governo do Ceará, que vai começar um trabalho incrível agora de mapeamento aqui, de definição de metodologias e tudo mais, dialogar com o SNIC, do Ministério da Cultura, e por consequência dialogar com o mapeamento lá de Blumenau, Santa Catarina. A ideia é que todos sigam, a gente consiga fazer um padrão nacional de informação cultural. Agora, isso sem tirar a autonomia do Ceará de sair fazendo também, não tem que ficar esperando esse movimento todo nacional, mas também sem deixar que ele saia sozinho e faça uma coisa isolada e depois o resto do dia. 10 minutos já, viu? Já foi 10 minutos? Eu vou passou, 10 minutos. Já tá com quase 15. Pô, gente, desculpa. Mas tá legal, assim. Eu não interrompi porque tava importante, mas só pra vocês mas tá ir fechando. E até perdi o conto. Mas foi isso. Então a gente discutiu essa questão da integração de plataformas e entendeu que tem essas duas funções que fazer, a técnica e a governança. E de encaminhamento realmente prático, saiu esses GTs técnicos que vão acontecer, que aconteceram hoje, um vai acontecer, outro vai acontecer. E essa lista de e-mail com fortalecimento de rede de usuários dos mapas. A gente apresentou um pouco o plano de uso dos mapas lá no Ministério da Cultura e como que isso vai conversar com os outros mapas. Quero participar dessa lista. E foi isso que aconteceu, gente. Obrigado. Aê! Pergunta, dúvida, interação, quer participar dessa lista aí, como é que faz? Quem tava no outro grupo. Ela já vai salvar. Ah, já pega o teu e-mail. Tá. Só isso aí, né?